Família contra Deus. O que fazer? Buscar Deus escondido? É uma ideia. É fazer isso, fazer aquilo. E você, o que você faria se sua família proibisse você de buscar Deus? É verdade, Bimala. E você, Bimala? Você não quer falar aqui? Não, né? Tá bom, você nunca quer falar. Das vezes que você falou, falou obrigada, tá? Obrigado, então, por ter falado pouco. Então, mas o que Deus... Todo mundo tem uma ideia, todo mundo dá um conselho, mas qual o conselho de Deus para aquela pessoa que a família é contra Deus e não deixa ela buscar Deus, buscar os devotos de Deus, se aproximar dos devotos de Deus, fazer serviço prático e amoroso a Deus? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita. Vai, Bimala, cadê? Você não mudou aqui, capítulo 12, verso 11. Se a minha cabecinha de pano não falha. É isso mesmo, capítulo 12, verso 11. É o que nós vamos ver, e vamos ver também, não, vamos ver, vamos falar, vamos fazer o convite do Festival Transcendental Hare Krishna. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, as emocionantes aventuras do devoto puro de Deus nesse mundo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E você que não, é verdade, esqueci, tá vendo, essa é minha prece, eu esqueço. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Bino, para de dar bronca logo no começo do programa. Só bronca, tá louco? Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, socorro! Bom, vamos lá. Vamos ver o que fazer quando a família é contra Deus, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. A família, amigo, parente, mulher, esposa, esposo, marido, sei lá quem. Quando alguém é contra Deus e te impede de fazer o serviço prático e amoroso a Deus, de se associar com os devotos de Deus, é o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai. Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitansha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, Bhimala, calma, estou indo lá no Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 11, vamos tentar cantar esse verso. Ataita api ashaktose, ataita api ashaktose, kartumma yogam ashrita, sarva karma palatyagam, tatakuru jatatmavam. Tradução palavra por palavra, ata, mesmo que, etat, este, api, também, Ashakta, incapaz, assim você é, kartum, de executar, mat, a mim, yogam, serviço prático e amoroso, ashrita, refúgio, sarva karma, todas as atividades, pala, resultado, tyagam, para renúncia, tata, portanto, Kuru, faz. Jata Atmavam, situado em si mesmo. Tradução completa. Se, contudo, você é incapaz de trabalhar com esta consciência, então tente agir abandonando todos os resultados de seu trabalho e tente situar-se no eu. Está vendo? Esse é o conselho pessoal direto de Deus, falado e escrito pessoalmente por Deus, sem intermediários. Tá, agora eu também não entendi quase nada, Bimala, mas felizmente Prabhupada explica, né? Krishna fala e Prabhupada explica e aí a gente entende. Talvez a pessoa seja incapaz até mesmo de simpatizar com as atividades da consciência de Krishna por causa de considerações sociais, familiares ou religiosas, ou por causa de alguns outros obstáculos. É verdade, nossa, surgem tantos obstáculos quando a pessoa está buscando Deus de verdade, tanta coisa atrapalha. Na verdade, são testes, né? É, testes enviados por Deus, né? Você me quer mesmo? Vamos ver se você me quer. Toma fama, toma dinheiro, toma namorada, toma namorado, toma isso, toma aquilo. E aí a pessoa, que Deus que nada, eu quero é festar, eu quero é namorar, eu quero é desfrutar, eu quero é isso, eu quero aquilo. E aí, meu amigo, a determinação de buscar Deus morre, acaba. É porque, nossa, como a gente viu, não, eu quero ir com os devotos, mas minha mãe não deixa, meu pai não deixa, meu trabalho, meu isso, meu aquilo, minha namorada, meu namorado, sei lá o quê. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar, né, Bimala? E lembra aquele rapazinho lá em Ribeirão? Um belo dia chegou um rapazinho lá e foi lá, né? Todo dia a gente fazia o programa da rádio lá no Centro Cultural Hare Krishna de Ribeirão Preto, a gente fazia todo dia o programa da rádio, e um belo dia chega o rapazinho lá e começou a cantar e dançar e tudo. Eu falei, nossa, esse aí já é devoto, né? Esse rapazinho já é devoto. Não, ele foi no festival, né? Não foi de semana, ele foi no domingo, que tem o Festival Transcendental Hare Krishna, que todos já estão convidados, tá? Entre na agenda agora. Procure o endereço mais próximo, faz contato, pergunta se é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, tá? E aí você canta, dança, experimenta, né, a felicidade da consciência de Deus que se executa alegremente, tá? É, não era para falar disso, tá bom, Bimala, para falar nem do rapaz, poxa, eu não posso falar mais nada aqui. Terminar a história. Então, aí... E aí chegou na hora, né? Chegou no finzinho, todo mundo comendo e bebendo, e a gente sentou lá para conversar com o rapaz. Ele, na verdade, ele estava numa rodinha lá com várias pessoas, a gente sentou junto, e aí ele começou a contar, né, para uma pessoa lá, e a gente nem perguntei nada, só estava ouvindo, Bimala. Eu entrei na rodinha lá. Então fazem 5 anos que eu escuto a rádio, e meu pai e minha mãe são crentes. E eu ouvi a rádio escondida no meu quarto, no meu Walkman lá, Walkman, no telefone. Não tem mais Walkman, Bíblia, no telefone. No fone de ouvido, pronto. Eu ouvi a rádio todo dia lá e eu fui aprendendo, eu fui gostando. E aí eu comecei a praticar em casa e agora eu vim aqui, poxa, que legal, nossa, eu não sabia que existia, eu tenho até medo disso acabar, nossa, que incrível, tal, não, ele estava em êxtase, Bimala, estava brilhando assim, falei, poxa vida, que legal, né? E 5 anos ali, quietinho, só ouvindo, né, só ouvindo, 5 anos seguidos, ah, não aguenta, a pessoa não aguenta, né, ouvindo o Prabhupada 5 anos seguidos, ah, a pessoa vira devota mesmo, né? Tá, já parei de falar, Bímola. Se uma pessoa se apega diretamente às atividades da consciência de Krishna, os familiares podem fazer objeções. Esse rapazinho foi esperto, ele ficou na dele, quietinho. É, porque a consciência, a única coisa que nós temos que mudar na nossa vida é a consciência de material para transcendental. E a consciência é algo interno, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, né? Se for o caso, né? Dos familiares fazerem objeções. Ou pode haver outras tantas dificuldades? Para a pessoa que tem tal problema, aconselha-se que ela sacrifique o resultado acumulado de suas atividades para alguma causa boa. É, não pense só em você, né? Tente ajudar de alguma forma, faça atividades piedosas, seja bom, né? Porque a maioria das pessoas só pensam nelas. Então, já que você não consegue se tornar um devoto de Deus, já que você não consegue servir Deus e os devotos de Deus, então, tente não pensar só em você. Faça alguma coisa boa para o próximo. Tais procedimentos são descritos e o resultado acumulado de suas atividades para alguma causa boa, você vai ver o resultado, né? O resultado é que um dia você vai virar um verdadeiro devoto de Deus, se você for uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom cristão, né, um bom muçulmano, um bom sei lá o quê, você fazer coisas boas, essas atividades piedosas vão fazer com que você se aproxime de um verdadeiro devoto de Deus e se torne também um verdadeiro devoto de Deus. Tais são as regras védicas. Há muitas descrições de sacrifícios e das funções especiais do Pumundi, em português, trabalho especial, no qual pode-se aplicar o resultado da ação anterior da pessoa. Desse modo, a pessoa pode gradualmente se elevar ao estado de conhecimento. Encontra-se também que quando a pessoa que nem mesmo está interessada nas atividades da consciência de Krishna dá caridade a algum hospital ou alguma outra instituição social, ela renuncia aos resultados, os quais obteve com grandes esforços. É, não é fácil para ninguém ganhar dinheiro, né? Então, quando você dá o seu dinheiro para alguma causa boa, você está fazendo uma atividade piedosa, você está renunciando, né, aos frutos do seu trabalho. E isso é atividade piedosa. E isso te aproxima cada vez mais de Deus. Isso também se recomenda aqui, porque através da prática da renúncia aos frutos do seu trabalho, é seguro que a pessoa purifique a sua mente gradualmente. E nesse estágio mental purificado, ela se torna capaz de compreender a consciência de Krishna. É primeiro que é bom ser bom. É bom ser bom, né, Bimo? O que é que eu ia falar? Ah, quem faz o bem nunca será vencido pelo mal. É outra máxima. Quem faz o bem nunca será vencido pelo mal. Então tente não pensar só em você. Essa é uma máxima. Tente não pensar só em você, tente não viver só para você. É como o Bhaktisiddhanta fala, né? Quer ser feliz? Faça a felicidade dos outros. Essa é a fórmula da felicidade, uma delas, né, Bimo? A forma da perfeição é a consciência de Krishna. Todas essas coisas citadas são caminhos para a pessoa chegar à autorrealização, para a pessoa chegar à perfeição, para a pessoa se autorrealizar. Naturalmente, tem gente que prefere os caminhos indiretos. Esses caminhos que nós citamos aqui são caminhos indiretos que levam a Deus, levam à felicidade, levam à autorrealização, levam à purificação. O caminho direto é a consciência de Krishna, é servir Krishna e os devotos de Krishna. Naturalmente, a consciência de Krishna não depende de qualquer outra experiência, porque a consciência de Krishna em si pode purificar a mente da pessoa. Mas se há obstáculos para cultivar a consciência de Krishna, a pessoa pode tentar renunciar ao resultado de suas ações, os frutos de seu trabalho. Quanto a isto, o serviço à sociedade, o serviço à comunidade, o serviço à nação, o sacrifício pela pátria e etc., podem ser aceitos para que um dia a pessoa possa chegar ao estágio do serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. Seja voluntário. Tem tantos salvacionistas pelo mundo aí, tem tanta gente, né, fazendo alguma coisa para o próximo. Então, já que você não consegue ser um devoto de Deus, um devoto de Krishna, né, família não deixa, tem muito empecilhos, então seja voluntário. Seja voluntário de alguma coisa que faça bem para as pessoas. Está vendo? Muita gente, só dinheiro. Não, só dinheiro não. O dinheiro é a coisa mais fácil para muita gente, né? Porque a maioria está sempre correndo. Tá? Agora, não tem dinheiro? Seja voluntário de alguma coisa. Boa, claro, né? No Bhagavad Gita é verdade. Tem jovens aí que constroem casas para os pobres, né, Bimala? Então, seja voluntário de alguma coisa ou dê dinheiro para alguma causa boa. No Bhagavad Gita encontramos que se afirma: Jata pravriti bhutanam. Se uma pessoa decide sacrificar-se pela causa suprema Krishna, mesmo que ela não saiba que a causa suprema é Krishna, ela chegará gradualmente a compreender, através do método de sacrifício, que Krishna é a causa suprema, a causa de todas as causas e a única causa sem causa. É porque se você satisfaz Deus de alguma maneira, Deus te dá inteligência, te dá compreensão, te dá paz, te dá felicidade. É uma lista de benefícios que não acaba mais. Resumindo, o tesouro do amor a Deus. Tá bom, já parei de falar, Bíblia. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link livro. Ô, Bimala, para de implicar. Está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito. Vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Que eu não falei? Ah, tá. Você entra nos livros novos, já aparece a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, vai descendo, desce mais quatro. Aí já aparece o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, né? Tá aí, é uma atividade que você pode fazer que ninguém vai descobrir. Você encomenda aí uns dois, três livros desse, dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento. Essa é a maior caridade que existe, a única caridade que liberta quem dá e quem recebe, né? Porque todos os outros tipos de caridade prendem as pessoas nas estritas leis do karma, na roda do tempo, no samsara. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Qualquer dúvida já sabe, né? Então tá bom. Bom, gente boa, você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Entre agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link agenda. Você clica ali, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você está super convidado, você ouvinte da rádio é o nosso convidado especial, é o convidado de Shrimati Radharani Bimala. Jai Radhe! Meu pai não falava isso para as pessoas, o pai de Prabhupada falava, né? Ele aceitava todo mundo que se passava por santo, fosse santo ou não, e aí a pessoa almoçava na casa dele, e quando a pessoa estava satisfeita, ele falava, por favor, dê suas bênçãos para o meu filho se tornar um servo de Shrimati Radharani, um Radhadasa. É isso aí, gente boa. Então, bom, o que eu estava fazendo? Ai, eu fico inventando. Tá, não, a senhora tem razão. Não, eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Bom, vamos lá. Não vai dar tempo? Claro que vai dar tempo. Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shaivatam shakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 28. Onde estávamos, hein? Onde é? Capítulo 4, verso. Canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Estou detestando esse capítulo já, viu, Bimo? Por quê? Você vai acabar sendo meu destino. Vou acabar igual Purandjana, tornando-se mulher na próxima vida. Se não se autorrealizar nessa, ferrou. Os papéis se invertem. Os corpos. Troca-se os corpos. Tá, já parei de falar. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. O próprio Deus estava falando pessoalmente com a viúva. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Quando um cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isso significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Ou a gente ama Deus ou ama o mundo de Deus. Ama Deus ou ama o mundo, né? Normalmente nós amamos o mundo e nos revoltamos contra Deus, né? Esse é o normal, né? Nessa passagem se diz claramente que Hanso Hansena Prati Bodhita, em português, a alma individual, que somos nós, e a super-alma, que é Deus, Krishna, são ambas comparadas a cisnes, Hansa, porque são brancas ou não contaminadas, está vendo? A alma de todos os seres vivos são brancas, puras. Quando a gente cai aqui nestas moradas materiais, nesses incontáveis universos, nós caímos como a gota d'água da chuva, purinha. A hora que a gente bate na terra, bate na lama, aí enlameia tudo, ferra tudo, contamina tudo. Porque originalmente todas nós, almas eternas, somos brancas ou não contaminadas, branca de pureza, né? Um cisne, contudo, é superior e instrui o outro. Quando o cisne inferior, que somos nós, está separado do outro cisne, ele sente atração pelo gozo material. Esta é a causa de sua queda. Ao ouvir as instruções do outro cisne, ele compreende sua verdadeira posição e revive sua consciência original. A suprema personalidade de Deus, Krishna, desce para libertar os seus devotos como um avatar e matar os demônios. Krishna também traz as suas sublimes instruções sob a forma do Bhagavad Gita. A alma individual tem que compreender sua posição pela graça do Senhor Supremo Krishna e do Mestre Espiritual, porque não se pode entender o texto do Bhagavad Gita através de meras qualificações acadêmicas. É preciso aprender o Bhagavad Gita com uma alma autorrealizada, e não, como o Prabhupada fala, com os patifes e canalhas que distorcem e distorcem tudo. Prabhupada cita um verso do Bhagavad Gita: Tavidi prani patena pari prashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tatva darshina. Em português, trata, esse verso é lindo demais, né, Bhima? Trata de aprender a verdade, aproximando-te de um mestre espiritual. Indaga dele submissamente e presta-lhe serviço. A alma autorrealizada pode transmitir-te conhecimento porque vê a verdade. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Eu gosto da outra tradução, viu? Tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão. Não tenta ensinar, não. E presta-lhe serviço, porque as almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento, porque viram a verdade. Como que vê? Todo mundo pode ver a verdade através dos olhos das escrituras. Ou em qualquer templo, você pode ver a verdade absoluta, Deus, Krishna, no altar. Assim, todos devem escolher um mestre espiritual fidedigno e esclarecer-se a respeito de sua consciência original. Dessa maneira, a alma individual, que somos nós, pode entender que é sempre subordinada à superalma, Deus, Krishna. Assim que ela se recusa de permanecer subordinada e tenta tornar-se um desfrutador, o seu condicionamento material começa. É, quando a gente quer ser Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, vamos desfrutar, né? Esse mundo é para nós desfrutarmos. E por aí, essas loucuras aí. Ao abandonar este espírito de ser um proprietário ou desfrutador individual, ela situa-se em seu estado liberado. Quando a gente deixa de ser o próprio otário, né? De achar que é Deus. Nós somos os próprios otários e não o proprietário deste mundo, desse corpo. Nós não somos proprietários de nada. É nem do falso ego a gente é proprietário. O falso ego não é nosso, né? Nós estamos iludidos pelo falso ego, por tudo e por todos, mas nós não somos os proprietários da ilusão, não somos proprietários de nada, né? A única coisa, a única propriedade que a gente tem é o poder de escolha, e mesmo assim esse poder de escolha foi dado por Deus, Krishna. Então, se tem algo que a gente pode falar que nós somos proprietários de verdade, é esse poder de escolha que Krishna não tira nunca, né? É que as pessoas chamam de livre arbítrio. Então, a única coisa que a gente tem como propriedade é isso. O resto, meu amigo. E mesmo assim, né? E mesmo assim, a gente pode escolher entre isso e aquilo, né? Mesmo esse poder de escolha que a gente é proprietário, é limitado a essessa opção, aquela opção, a essas opções, aquelas opções, né? É, tudo. É um jogo de cartas marcadas. E se a gente faz o que o dono da banca quer, a gente se dá bem. Se não, a gente, ó, está perdido. Posso continuar, Bhima? Tá bom. A palavra Swa está significando situado em sua posição original, é muito significativa neste verso. Quem abandona sua indesejável atitude de superioridade situa-se em sua posição original. A palavra Tadvyabhicharena também é significativa, pois indica que quem se separa de Deus devido à desobediência perde a sua verdadeira razão. Mas depois, pela graça de Deus, Krishna e do Mestre Espiritual, ele pode situar-se devidamente em sua posição liberada. Estes versos são falados por Srila Narada Muni, e sua intenção ao recitá-los é reviver nossa consciência. Embora a entidade viva e a super-alma sejam iguais em qualidades, a alma individual, que somos nós, deve seguir a instrução da super-alma Krishna. Se a gente segue Deus, a gente se dá bem. Se a gente não segue Deus, a gente se dá mal. Simples assim, né? Este é o estado de liberação. Como o Prabhupada falou, né? Religião é seguir as leis de Deus, seguir os conselhos de Deus, seguir as orientações de Deus. Isso é religião. Agora, o que inventam por aí, o que criam por aí, não tem nada a ver com Deus, né? São inimigos de Deus. Não, essa aqui pode fumar, essa aqui pode beber, essa aqui... E vai inventando religião, né? Os cegos vão inventando religiões e atraem outros cegos, e o cego guiando o cego vão todos para o mesmo buraco do inferno. Porque as leis de Deus são eternas, nunca mudam, não precisam de ser revisadas, corrigidas e muito menos atualizadas. As leis de Deus eram para ser cumpridas. Como que o Mestre Jesus falou, Bima? Eu não vim revogar a lei, mas seguir a lei, né? Ele falou isso aí, seguir a lei. Agora tem gente, não precisa seguir a lei, não. Vai acreditando em qualquer um que você vai ver onde você vai parar. Meu querido rei Pratinabarri, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, é célebre por ser conhecida indiretamente. Assim acabo de contar a história de Purandjana. Na verdade, esta é uma instrução para a autorrealização. Parar aqui. Tá bom, então já parei. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam Purana Imaculado tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. E está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link, livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos. É só para continuar a distribuição desse conhecimento, né, Bima? Os devotos não querem lucrar nada, não querem tirar vantagem em cima de ninguém, né? Mas para manter essa distribuição de livros é preciso, né, ter algum lucro para poder a coisa fazer, continuar fazendo funcionar, né? Mas é quase a preço de custo, tá? Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí, já aparecem os livros, você já encomenda todos ou alguns deles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatya Deshatarine Namaste. Você tá, já parei. O dia que tiver adiantado, você deixa. Tá bom. Sim, senhora. Então tá bom. Muito obrigado, hein? A senhora tá muito boazinha hoje, hein? Não, Bimala, eu não tô sendo sarcástico, não. Bom, paramos aqui onde Prabhupada saiu com seu amigo Naren e Naren voltou-se para o seu amigo. Então, Abai, qual foi a sua impressão? O que você achou dele? E Prabhupada respondeu: ele é maravilhoso. A mensagem do Senhor Chaitanya está nas mãos de uma pessoa muito habilidosa. E Srila Prabhupada comenta: eu o aceitei como meu mestre espiritual imediatamente. Não oficialmente, mas em meu coração. Eu achei que havia encontrado uma pessoa santa muito amável. Após o seu primeiro encontro com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai começou a associar-se mais com os devotos da Gaudiya Mata. Eles lhe deram livros e contaram-lhe a história de seu mestre espiritual. Tá vendo? Começa assim, né? Se associando com os devotos, com os discípulos de um mestre espiritual de verdade. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era um dos 10 filhos nascidos de Bhaktivinoda Thakur, um grande mestre e devoto de Deus na linha discipular proveniente do próprio Senhor Chaitanya. Antes da época de Bhaktivinoda, os ensinamentos do Senhor Chaitanya tinham sido obscurecidos por mestres e seitas que falsamente afirmavam-se seguidores do Senhor Chaitanya, mas desviavam-se de várias maneiras drásticas de seus ensinamentos puros. A boa reputação dos devotos de Deus ficara comprometida. Contudo, Bhaktivinoda Thakur, através de seus prolíficos escritos e através de sua posição social como alto funcionário do governo, restabeleceu a respeitabilidade dos devotos de Deus. Ele pregou que os ensinamentos do Senhor Chaitanya eram a forma mais elevada de teísmo e destinavam-se não somente a uma seita ou religião ou nação em particular, mas a todas as pessoas do mundo. Ele profetizou que os ensinamentos do Senhor Chaitanya se espalhariam por todo o mundo e ansiava por isto. Aqui acho que tem uma carta, deixa eu ver aqui. A religião pregada por Chaitanya Mahaprabhu é universal e não exclusiva, três pontinhos. O princípio do canto e dança público de Hare Krishna como igreja no mundo futuro convida todas as classes de homens, sem distinção de casta ou clã, ao cultivo mais elevado do espírito. Parece que esta igreja estender-se-á por todo o mundo e tomará o lugar de todas as igrejas sectárias que executam, ou desculpem, que excluem. É uma forma de execução. Tá, vou ler de novo. Parece que esta igreja estender-se-á por todo o mundo e tomará o lugar de todas as igrejas sectárias que excluem os profanos dos precintos da mesquita, da igreja ou do templo. Todo mestre fala isso. A misericórdia de Deus é para todos e não para um povinho, uma racinha. O Senhor Chaitanya não adveio para libertar apenas alguns homens da Índia. Pelo contrário, você vê, a pessoa nasceu na Índia, mas não se ilude com a Índia, né? Tem gente, tá cheio de gente iludido com a Índia, né? E aqui, entre aspas, quem está falando é um indiano, né? E quem trouxe esse conhecimento para nós também foi um supostamente indiano. Na verdade, nós não somos indianos, brasileiros, americanos, nós somos almas eternas, né? E um mestre de verdade, um devoto de Deus de verdade, sabe disso, que não pertence a um povinho, uma racinha, né? Não, Deus é indiano, Deus é brasileiro, Deus é... brasileiro pensa que Deus é brasileiro. O argentino tem certeza que Deus é argentino. É brincadeira, Bimala. O Senhor Chaitanya não adveio para libertar apenas alguns homens da Índia. Pelo contrário, Seu objetivo principal era emancipar todas as entidades vivas de todos os países em todo o universo e pregar a religião eterna, Sanatana Dharma. O Senhor Chaitanya diz no Chaitanya Bhagavata, o livro, né? Chaitanya Bhagavata, maravilhoso, que em toda cidade, país e aldeia, meu nome será cantado. Não há dúvida de que esta ordem inquestionável cumpre-se-á, três pontinhos. Embora ainda não exista uma sociedade pura de devotos de Deus, as palavras proféticas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu tornar-se-ão realidade dentro de poucos dias. Disto eu tenho certeza. Por que não? Nada é absolutamente puro no começo. Da imperfeição surgirá a pureza. Oh, quando chegará o dia em que os afortunados ingleses, franceses, russos, alemães e americanos pegarão de bandeiras, tambores e símbolos de mão e farão o canto e dança público de Hare Krishna nas suas ruas e cidades? Quando chegará esse dia? Como magistrado preeminente, Bhaktivinoda Thakur era um respeitável funcionário do governo. Ele servia também como superintendente do templo do Senhor Jagannatha e era pai de 10 filhos. Contudo, Bimala, é verdade, eu não falei nesse ponto, né? Ele foi falado, citado, mas não dei ênfase. Tem lugares, tem templos na Índia que só pode entrar indiano, porque eles acham que Deus é indiano. E assim acontece em outros países também, outros povinhos, outras racinhas, acham que Deus é deles, né? Deus é de quem pegar, meu amigo. Como magistrado preeminente, Bhaktivinoda Thakur era um respeitável funcionário do governo. Ele servia também como superintendente do templo do Senhor Jagannatha e era pai de 10 filhos. Contudo, apesar dessas responsabilidades, servia a causa de Krishna com prodigiosa energia. Deus é de quem pegar, e Deus quer ser pego, mas Deus só é pego pela devoção pura, pelo serviço prático, puro e amoroso. É assim que se pega Deus, é assim que se conquista o inconquistável. À noite, após voltar à casa de seu escritório, tomar a sua refeição e ir para a cama, ele dormia das 8 à meia-noite, 4 horas. E então levantava-se e escrevia até de... Desculpem. Está muito frio, Bimala. Krishna Balaramarada. Eu tenho alergia de frio. À noite, após voltar à casa de seu escritório, tomar a sua refeição e ir para a cama, ele dormia das 8 à meia-noite. E então levantava-se e escrevia até de manhã. Escreveu mais de 100 livros durante sua vida, muitos deles em inglês. Uma de suas importantes contribuições, com a cooperação de Jagannatha Dasa Babaji e Gorakshora Dasa Babaji, foi localizar o lugar exato do nascimento do Senhor Chaitanya em Mayapur, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Calcutá. Enquanto trabalhava para reformar os devotos de Deus da Gaudia, na Índia, ele orou ao Senhor Chaitanya: vossos ensinamentos têm sido muito depreciados, não está em meu poder restaurá-los. E orou por um filho para ajudá-lo em sua pregação. Quando em 6 de fevereiro de 1874, Bhaktisiddhanta Saraswati nasceu para Bhaktivinoda em Jagannathapuri, os devotos de Deus consideraram-no como a resposta às orações de seu pai. Ele nasceu com o cordão umbilical enrolado em volta de seu pescoço e passando por seu peito como se fosse um cordão sagrado usado pelos sacerdotes brâmanas. Seus pais deram-lhe o nome de Bimala Prasada. Quando Bimala Prasada tinha 6 meses de idade, os carros do festival do Senhor Jagannatha pararam no portão da residência de Bhaktivinoda Thakur e por 3 dias não conseguiam movê-lo dali. A esposa de Bhaktivinoda Thakur trouxe o neném até em cima do carro e aproximou-se da deidade do Senhor Jagannatha. Espontaneamente, o menino estendeu seus braços e tocou os pés do Senhor Jagannatha e foi imediatamente abençoado com uma guirlanda que caiu do corpo do Senhor. Coincidência, né? Tá, vai nessa, que tem coincidência. Coincidência não existe não, meu amigo. Quando Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo que a guirlanda do Senhor Jagannatha tinha caído sobre seu filho, ele compreendeu que aquele era o filho pelo qual ele havia orado. Certo dia, quando Bimala Prasada era ainda uma criança de não mais que 4 anos, seu pai o repreendeu suavemente por comer uma manga que ainda não fora devidamente oferecida ao Senhor Krishna. Está vendo como se educa um filho? Devoto puro se educa um filho assim, pondo limites aos 4 anos. Claro, né? Com todo cuidado, com todo jeito, com amor e devoção, né? Bimala Prasada, embora fosse apenas uma criança, considerou-se um ofensor ao Senhor Krishna e prometeu jamais comer mangas novamente. Esta promessa ele cumpriria por toda a vida. Aos 7 anos, como o Prabhupada fala naquela aula, né, Bimala? Essa foi a punição que ele se autoimpôs, tá? Não foi o pai que impôs essa punição, não foi o próprio Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja com 4 anos de idade. E essa promessa ele cumpriria por toda a sua vida. Aos 7 anos de idade, Bimala Prasada já havia memorizado todo o Bhagavad Gita e podia explicar-lhe os versos. Seu pai, então, começou a treiná-lo em revisão gráfica e impressão, em conjunção à publicação da revista Vaishnava Sajana Toshani. Com seu pai, ele visitou muitos locais sagrados e ouviu discursos das pessoas sábias eruditas sobre Deus, né? Erudito mundano, sem chance de ouvir eruditos mundanos, são completamente tolos, para ser bonzinho, né, Bimo? Erudito mundano é tudo tolo. É o que diz os Vedas, os mestres espirituais, as escrituras autorizadas e as pessoas santas. Eu só repito. E assina embaixo, é claro, né? Quem sou eu para discordar? Como estudante, Bimala Prasada preferia ler os livros escritos por seu pai em vez de ler os textos da escola. Aos 25 anos de idade, ele tinha se tornado bem versado em sânscrito, matemática e astronomia, e havia se firmado como autor e publicador de muitos artigos de revista e de um livro, Surya Siddhanta, pelo qual recebeu o epíteto Siddhanta Saraswati como reconhecimento por sua erudição. Quando tinha 26 anos, seu pai o orientou a que recebesse iniciação de um renunciado santo devoto de Deus, Gorakshora Dasa Babaji. Calma. Infelizmente já estou parando. Que o aconselhou a pregar a verdade absoluta e deixar de lado todos os outros trabalhos. Recebendo a bênção de Gorakshora Dasa Babaji Maharaja, Bimala Prasada, agora Siddhanta Saraswati, resolveu dedicar o seu corpo, sua mente e suas palavras ao serviço do Senhor Krishna. Quantos anos, Bimala? 26 anos. Tá bom, então vamos parar por aqui. Infelizmente, vamos parar por aqui, né? Então ele foi, onde ele foi iniciado por um mestre espiritual, Gorakshora Dasa Babaji Maharaja. Nossa, tem tantos detalhes. Mesmo nessa coleção ainda não dá, né? Não dá. As glórias de um devoto puro de Deus são impossíveis de se colocar em livros. Só se escrever a vida inteira sem parar, né? Aí você consegue mostrar um pouco mais das glórias de um devoto puro de Deus. Não consegue mostrar tudo, não. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção, o Srila Prabhupada Lilamrita, está de graça no nosso site krishnafm.com.br em inglês. Em português ainda não tem, tá? Então, você que quer ler de graça, você consegue ler de graça aí, tradutor automático. Você sabe essas coisas aí, né? Mas quem quer a coleção na mão, aí não tem jeito, vai ter que pagar, não tem jeito. Vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, entra no nosso site, na quarta linha está lá o link Livros Grátis em inglês, com essa coleção em inglês. E do lado está o link Livros Novos. Aí você encontra essa coleção em português, tá? Vai ter que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam por Ano Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, essa coleção que nós estamos lendo aqui, são 6 volumes. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. De tomara sharanaloi taravancha purnaho. De tomara sharanaloi taravancha purnaho. Kripa kori koro tare Vrindavana vasi. Kripa kori koro tare Vrindavana vasi. Moreya bilas bilas kunde diova. Moreya bilas bilas kunde diova. Nayane heribosada yogalaru parashi. Nayane heribosada yogalaru parashi. Hei nivedanadaro sakyanu gatakuru. Hei nivedanadaro sakyanu gatakuru.